meu jornal. Sozinho eu pulo na geral. Sozinho eu não vou sofrer. Sozinho meu café é forte. Sozinho se eu temer se a morte. Sozinho eu faço a minha paz. Sozinho todo amor é mais. Sozinho eu nunca vou sofrer. Sozinho não tem quem arranque. Sozinho eu paro onde eu quiser. Sozinho eu choro de inferno. Sozinho pra não mais sofrer. Sozinho eu acordo bem mais cedo. Sozinho sem pensar em medo. Sozinho eu nunca estive só. Sozinho todo mal é pó. Sozinho eu sei bem mais viver. Mais do que já mereço. E eu quis demais. Eu não escolhi o que essa vida faz. Mas sempre vivi do que se desfaz. Sozinho eu leio meu jornal. Sozinho eu pulo na geral. Sozinho eu não vou sofrer. Sozinho eu faço a minha paz. Sozinho todo amor é mais. Sozinho eu nunca vou sofrer. Sozinho eu paro onde eu quiser. Sozinho chope de inferno. Sozinho pra não mais sofrer. Sozinho eu nunca estive só. Sozinho todo mal é pó. Sozinho eu sei bem.